Suas amigas sempre falam, vamos com nós. Te convence às vezes e você vai. Mas seu pensamento tá aqui, não precisa mentir, é só olhar pra ti. Faz charme no bagulho achando que eu vou ficar puto, mas é claro que eu não vou ficar. Prefiro ficar suave, se quiser ligar mais tarde pra poder voltar pra cá. Diz que meu trabalho te afeta, mas quer um som pra ela. Diz que a gente mal conversa, mas na hora quer tirar a coberta. Quer pagar de louca com as amigas, ficar louca na pista, depois volta pra minha. Não, não, não, não, não, não, não. Essa história de eu negar, decidi o que tu quer. Eu não posso mais negar, pode fazer o que quiser. Quando tá com as amigas, demonstra que nada tem. Mas quando vem me encontrar, só me chama de meu bem. Desse jeito não dá, desse jeito não dá, desse jeito não dá, desse jeito não dá, desse jeito não dá, desse jeito não dá, desse jeito não dá, desse jeito não dá, Sei que é difícil de você me escutar. Não quis levar a sério o que eu tinha pra falar. Tentei te alertar, você não compreendeu. Agora vê só o que deu, nós se envolveu, o amor se perdeu. Me vi um labirinto, perdi minha razão. Entre maços de cigarro e um dreyer na mão. Não adianta, mina, por você não vou me iludir. Já perdi meu tempo, agora eu vou partir. Yeah, yeah, yeah. Decidi acabar, cansei de inspirar uma atitude que possa me agradar. É loucura, é viagem, maquiar eu mentir a verdade. Só se queima por bobagens, impedindo minha felicidade. Eu quero bem mais, alguém que me satisfaz. Ser minha primeira dama no rolê de Maserati. Jogada na minha cama, me pedindo eu quero mais. Deixa que o shake faz, deixa que o shake faz. Essa história de eu negar, decidi o que tu quer. Eu não posso mais negar, pode fazer o que quiser. Quando tá com as amigas, demonstra que nada tem. Mas quando vem me encontrar, só me chama de meu bem.